quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza, vai tirar a sua mente. Para, para, para. Bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo parabéns. Para, para, para. Ernest Z featuring Guess, Punk, VG and Family Guess. We'll be right back. 69DG. We'll be right back. Trey on the mix. Thank you.

5-3. Sao nhìn em anh phê quá. Hey. bài em nghe. Thank you.